2000, ajustado na 017, dá 3858. Com capa vista, estacionamento 310. O Xanier 6310, completa aproximação, chame torre 118, decimal 6. 86, obrigado. Tá 3858, autorizado final ILS, X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado. Autorizado, final ILS, X-Ray, pistão na 0, chamarando estabilizado, tá 3858. P5216, pronto para cópia, senhor. Trip 5206, pronto para cópia. Pode de cópia, Trip 5206. Boa noite. Bom, para iniciar a chegada, bom, fia após para a descida. Mike, papá. Vai prosseguir qual estacionamento? Vai no hangar da Aerostat. Táxi à direita via Alfa, reporte na antes da Taxi Juliette para cruzar o pátio principal. Portaria da Juliette para cruzar o pátio. Boa noite, Xané 6310. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Informo que possível turbulência moderada antes do toque e rajada na final. Vento no 70 graus ou no 69. Aguarde pista livre. Gente, aguardando a Xané 6310. Livre pouso, pistão no 0, vento no 80 graus ou no 69? Livre pouso, Xané 6310. Da 3603, decolado 48, controle 11935, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. 0? 17, aceita a vetoração. A nave chamou para o push? É o Golo 885, portão 6, pushback, acionamento. Vicente, corre na segunda equipe do solo, vai passar a retaguarda um Charlie 25 Bravo. Tráfego de médio porte, após a passagem do mesmo, está livre, iniciar, chame táxi. Vicente, recorda na cruz de solo, após a passagem do tráfego, e se reporta para o táxi, o Golo 885. Mike Papapá, ingresso próximo à esquerda via Juliette, agilizando, efetue o cruzamento do pátio principal, reporte na Taxiway Lima para prosseguir. Agilizando, reportarei o táxi de Lima. Agilizador, tá 3858. Tá 3858, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. Torre em 118, decimal 6, muito boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite, CAN 3858 no localizador. Boa noite, CAN 3858, continue a aproximação, aguarde pista livre. Informo possível turbulência moderada antes do toque e rajada na final. Vento no 70 graus, 14 nós, rajada de até 20 nós. Ciente, o CAN 3858. Ah, afirmativo. 6310, solos 49, livre à direita no 219, boa noite. Livrando 219, até daqui a pouco. Deita a vetoração para 17. Ok, Whisky Fox Lima, o controle só pode vetorá-lo para aproximação visual da pista 10. E o mesmo deverá informar se tem condições de prosseguir com referências visuais com o solo e completar a aproximação visual da pista 17. Está presente negativo o Fox Lima. Está mantendo 50 e aceita a vetoração para 10, então. Certo. será vetorado para a pista 90, sinal ILS X-Ray. Quando mais próximo, poderá circular para a pista 1746. Afirmativo. Na Lima, mais papapá. Mike Papapá, autorizado táxi, ingresso na Lima, após a direita Mike, vai reportar depois na próxima interseção à esquerda Quebec para cruzar o 1735. Trabalho. 5216, pronto, cópia? Prossiga, senhor. 52-16 Aracaju, o nível 190 está autorizado via Golf 677. Decola da 10 com curva esquerda após a decolagem na subida Puca, transição Caju. Aciona 5577. Frequência do controle 119.35. Via Golf 677. Decola da 10, comando esquerda, Puca, Caju a saída. 5577 transponder, vai chamar o controle 119.35. Trip 5216. Já confirma o transponder? 5577. Correto, trip 5216 na remota, chame pronto pro pushback acionamento, ajuste no 0 no 7. Já está pronto, o 5216. Tá livre, o trip 5216, chame táxi. É barato, 5216. Chanel 6310, segunda esquerda via Índia, portão 01. Que foi sobre modulado, pode repetir o 6310? Via Índia, segunda esquerda, portão 01, Xenair 6310. Ok, pela Índia 01, 6310, obrigado. Fala, Golo 885, para o Brasil, verde 144, autonomia 414, alternativa ao Galeão, Golo 885. 4 horas, Galeão, confirme PLB? 144, 144 é o PLB do 1885. 885, táxi via pátio após Juliette e Alfa, ponto espera pista no 0, torre no 86. Ajuste no 0, no 7, bom voo e boa noite. Juliette Alfa via pátio, ponto espera torre 18.6, gol no 885, boa noite. Solo, boa noite, web 5836. 5836, mantém escuta aguardando Recife 330. 36. De cruzamento da 1735 até o pátio 5. Mike Papapá, tenha boa noite. Solo 53, libera direito no 219, boa noite. Direita 1219, boa noite. Realmente turbulência de moderada para forte na curtíssima, tá ok? Ah, ok, vou informar, obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, é o gol no 885, o próximo ponto de espera da 10, tá pronto. Boa noite, gol no 885, a linha e decola, pistão no 0, vento no 7, 0 graus, 15, nós. Gente, a linha e decola da 10, gol no 885. Gente, mantém escuta, aguardando a autorização. Positivo, gente. Salvador, muito boa noite, o TAM 3858. Boa noite, 358, táxi via Alfa, reporte antes da taxiway Juliette para ingresso. Alfa, chamará antes da Juliette para ingresso, TAM 3858. Whisky Foxtrot Lima, autorizado ILS X-Ray pista 90, reporte estabilizado. Whisky Foxtrot Lima, vai acusar estabilizado. Oswaldo Silva. Zulu, desça para 4.000 pés, ajuste na 097. Zulu. Juliette, portão 07, na 3850. Usado do Lock, Whisky Fox Trot Lima. Whisky Fox Trot Lima, chame torre 118, decimal 6. Lima. Papai Tanguasco, Golf Serra, contato radar 60 milhas, sudoeste Salvador. Foi na proa de Mare para iniciar a chegada da Mare e reporte para a descida. 3561. Diz que Juliette Índia, visual com Airbus da TAM ingressando na Juliette. Positivo, visual. Segue o tráfego, Whisky Juliette Índia, reporte ao término do reporte, portão 10. Positivo, após o tráfego da TAM, seguindo até a posição 10. Vado Trip 5216, está pronto para iniciar o táxi, com 37 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Escuta do controle, chame centro Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Ok, copia até a saída do pátio 3, aguardando a liberação do bang do objeto que já está ingressando no pátio principal. A gente vai atentar o tráfego aqui na frente, aguardando a liberação. Trip 5216. Final. Whisky Fox Lima, vai acusar de base final no 7. Submantenha nível de voo 360, saída da El. 360, nada El, voo no 885. Solicita pro 150. ONU 885, confirme efetuando desvio? É, solicito ONU 50, tem umas formações no eixo de Dael. ONU 885, autorizado desvio, pode retornar em rota. Ok, 160 é suficiente, igual ONU 885. Solo, Salvador, boa noite, Azul 4071. 216, via Juliette Alfa, ponto espera o pista no 0, torre 118-6, ajuste no 0, no 7, bom voo e boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4071. Triple, pista no 7, vento 180 graus, 15 nós. Oi, Fox Lima. Juliette Alfa, são 18.6 atmosfera, obrigado, boa noite. Primeira nave chamou o solo. É o Azul 4071, com informação eco para Campinas no 360. Número 3 para cópia, aguarde coordenação, Azul 4071. Gente, aguardando coordenação, teria saída prevista? Tá, é o. Gente. Web 5836, pronto, cópia. Pronto, prossiga. 5836 Recife, autorizado nível 330, via Peruísque 58, decoladão no 0, com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5004, frequência do controle 119, decimal 35. Aprovada nível 330, Recife 58, decola da 10, primeira esquerda, Puca, Caju, controle 1935, transponda 5004, web 5836 na posição de número 5. 05 já está pronto, pushback sanamento, web 536. Dentro de um minuto já estaremos prontos. Chame pronto. Chamará. 3561, pronto, cópia. Pronto. 3561, Brasília autorizado, nível 380, via Upper Zulu 17. Decolada 10 com curva à direita na subida Gole, transição Ofito. Aciona 5006, frequência do controle 119.35. Autorizado Brasília, nível 380, Gole Ofito, pela Upper Zulu 17. Após a decolagem da 10 com curva direita, 5006, o transponder, e 119.35, controle para o TAN 3561. Correto, TAN 3561, no portão 09, chame pronto, pushback, acionamento, ajuste 10 no 7. Com 10 no 7, está pronto já para o pushback, acionamento no 9. 3561 em coordenação com a equipe do solo, a liberação retaguarda do Boeing da Webjet, que já está livrando a retaguarda. O Boeing está prosseguindo reboque para o portão 10. Após o mesmo está livre em CA, chame táxi, 3561. 3561, reportando a táxi. Para o pushback de acionamento, portão 5, Web 5836. Livre Web 5836, chame táxi. Camarada, obrigado. Zona 52, vai na projetar. ETAP 3152. Meia, decolado 02, controle 11935. Bom voo. Voo! Voo no 885, ainda tem mais cerca de 15 milhas de desvio. Depois disso, pode voar a BDEV? 4071, pronto cópia? Pronto cópia. 4071, Campinas, autorizado, nível 3620. A rota é direto Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco, Bridge, após Upper Zulu, 16, até BHZ, Bravo Hotel Zulu, após prossegue direto Zanete, Zulu Alpha, November Eco, Tango, Zanete, após prossegue Pirassununga, Papa Índia Romeo, após Mendes. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge. Aciona 5012, frequência do controle 119.35. Gente, o 4071 da Azul está autorizado Campinas, nível 360, vai decolar da pista 10, curva à direita no perfil da Dael, após segue Leda, Bridge, Upper Zulu 16 até BHZ, Zanete, Pira, Mendes, Campinas. Transponder 5012, frequência do controle 119.35. Chame pronto, pushback, acionamento azul 4071, ajuste de altímetro 10 no 7. Chamarei pronto, 4071. Salve Salvador, boa noite, passageiro 2224. Transferência. 885. 350. Pronto, cópia. Afirmo, siga. Passageiro 224, autorizado para Juazeiro do Norte, Serra Bravo, Juliette Uniforme, o nível 350. Aerovia Upper Zulu 19 até Bangu, depois prossegue direto. Decola da 10 com curva esquerda após a decolagem, na subida Momo, transição Froti. Aciona 5014, frequência do controle 119.35. 224 do Dijon, do Juazeiro do Norte, nível 350. Informe Zulu até Bangu, depois direto destino. Decolada 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Transponder 5014, controle 119.35, passarela 2224. Certo, passarela 224, ajuste 10 no 7, chame pronto, pushback, acionamento. Sente. 7, chamará para o estacionamento. Para o táxi Web 57, 5836, 118 a bordo, 3 horas e 40, alterna Salvador. Táxi via Juliette Alfa, ponte de espera da 10, torre 118-6, ajuste 10 no 7, bom voo e boa noite, Web 5836. 10 no 7, Juliette Alfa, ponte de espera 18-6, muitíssimo obrigado, é um ótimo serviço, até a próxima. Bom noite. Salve Salvador, Whisky Juliette Índia, informa o término do reboque, boa noite e obrigado. Boa noite, Whisky Juliette Índia. Táxi está 3561, acionado com 60 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alternando com Via Pátio, Juliette Alfa, Fonte Espera Pista 10, Torre 118, decimal 6, ajuste 10 no 7, bom voo e boa noite, TAN 3561. 10 no 7, ajustado, boa. Tango Oscar Golf Sierra, vou na proa de TAP. Está presente, TAP, Golf Sierra. Na proa 80, 3152. 512, desce para nível de voo 070. 070-3152. Oi, boa noite, Web 5836, aproxima-se do ponto de pente da Prata. Ajuste na 097. 3000 na 097, boa serra. Para 5836. Atingiu 703152. 3152, mantém ainda o nível de voo 070. Mantém o 70, 3152. Controle Gol no 398, cruzando 175 para 190. Gol no 398, acione identificação via mar e desça para o nível de voo 080. Identificou via mar e descendo para o 080, Gol no 398. 3152, desça para o nível de voo 060. Confirmando 050 ou 060? Oscar Golf Sierra, confirma a altitude que está cruzando. Está cruzando 050, senhor. Tente. Confirmando para o 3152. Está 3152, desça para 6000 pés, ajustando a 097. 6000 no 097, 2. Web 5836, decolada 09, controle 11935, bom voo. 0935, obrigado. Então, de voo modificado 2209, desça para 1510, ajuste na 097, reporte na rotatória. Volou para a rotatória, descendo para 1500. 6.3152. Controle boa, WebJet 5. 836. Objeto 5836, aguarde. TAN 3152, desça para nível de voo 050. 050, 3152. 5836, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 330, saída PUCA. 330 na PUCA. Gol no 398, desça para nível de voo 060. Para o 060, gol no 398. Passou o ITAP, 5000, 3152. 3152, desça para 4000 pés, ajuste na 0 na 7. 4052. Patango Oscar Golf Sierra, desça para 2000 pés, ajuste na 0 na 7. Para 2000 na 0 na 7, Golf Sierra. Salvador Delta 3561. 3561, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 380, saída Gole, transição Fito. 380, saída Gole, o Fito está 3561. 3152. 3152, desça para 2000 pés, ajuste na 0 na 7, autorizado final ILS, X-ray, pistão na 0, reporte estabilizado. 2000 no 0 na 7, X-ray, reporte estabilizado, 3152. Esquilo Zulu, panela prosseguir. Esquilo Zulu, reporte na rotatória. Esquilo Zulu, confirme já visual. Afirmativo. Rotango Esquilo Zulu para ingresso no circuito de tráfego Chame Torre 198 decimal 6. Grato, boa noite. Cadê o Esquilo Zulu? Esquilo Zulu, reporte na vertical da rotatória. ...98 Via Mare, desça para 3000 pés, ajuste na 0 na 7. Via Mare, descendo para... Poderia confirmar? 3000 pés, ajuste 10, 17 para o gol 1398. Salvador, boa noite, Moro 404, informação Eco, descendo 150, livra 160. Confio para o controle. É o gol 404, apoio de Mare, descendo para 150, uma Eco. Gol no 404, acendo identificação, via chegada Mare, desça para 4000 pés, ajuste na 097, redução para 2509. Tente 4097, na Mare, 250, gol 404. Gol no 398, redução para 2009. Gol 1398, reduza para 2009. Reduzindo para 2009, gol 1398. Alô, Rotina 63, 10, boa noite. Quem me chamou, Solo? Chamei o Rotina 63, 10, câmbio 370 para Recife. Deu 350 autorizado. Prossiga. Rotina 63, 10, Recife, nível 350 autorizado, aerovia Peruísque 58, decolada 10, com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5017, frequência do controle 119, decimal 35. E para final da 17, incremento visual. Negativo, o senhor vai reportar exatamente na vertical da rotatória, o esquilo Zulu. E quando o senhor estiver na vertical da rotatória, o senhor me reporta novamente. Vou avaliar aqui, mas provavelmente 360. Tem um Airbus Zatão final de meia dúzia de milhas empatado. Ok. Torre Salvador, boa noite, 3152 da TAN. Boa noite, são 3152. Já visual? Negativo. Ok, reporte quando visual com campo, informa turbulência moderada forte na curtíssima final, 50 pés antes do toque, rajada de vento. Teve pista molhada? Negativo. Passou. Para iniciar a chegada bom, sem aposta para descida. Negativo, identificou na